voo com destino ao Nordeste Cantamu. Aqui quem fala é Torre de Comando, câmbio. Na escuta, câmbio. Estamos tentando contato há algum tempo. O que está havendo, câmbio? Só houve uma interferência, mas já está tudo sob controle, câmbio. Ok, voltarei a fazer contato daqui a 4 minutos. Qualquer problema, favor acionar a Torre de Comando, câmbio. Ok, câmbio desligo. Poxa, não consigo parar de pensar nisso. Mas 4 minutos vão ser o bastante. Tava bem, olhando simplesmente, sorrindo de andar, a fim de te conhecer. Você quem invertou as palavras, busca informações, mas ninguém sabe me dizer. E foi quem mudou o meu jeito de maluco no segundo, e foi só para te vencer. Eu cheguei, fui logo dizendo o meu nome, mas você se virou e nem quis saber. O porquê, anulo, regulo, monto frag das minhas raras do orvalho ao alvorecer. Para que? Fiquei feito bobo toda noite, só sorrindo, eu ainda vou te ver. Entender, amanhã ou no outro dia eu vou ficar na esquina olhando você aparecer. Vou fazer de conta que nada, estou ali apenas para percorrer. Eu não consigo viver sem o teu amor. É um castigo ficar sozinho. O meu remédio pra aliviar essa dor. Eu quero te dar carinho. Eu não consigo viver sem o teu amor. É um castigo ficar sozinho. Meu remédio pra aliviar essa dor. Eu quero te dar carinho. Eu procurei a melhor forma de me aproximar. Meditei noite e dia, hora e lugar. Inventei uma fórmula de conquistar. Ensaiei várias frases para lhe falar do sentimento de desejo que está preso aqui dentro do meu peito, de te dar um beijo a todo momento. Esse segredo está guardado há muito tempo, de que você nunca me sai do meu pensamento. Eu tento esconder o medo de me revelar, mas não tem outro jeito, sei que devo arriscar. Nunca é tarde, o covarde morre sem tentar. Crio coragem na vontade louca de te amar e de provar que você é a minha felicidade. Juntos podemos construir um amor de verdade, e só assim abriremos a porta da liberdade, aonde só você e eu teremos a chave. Viver sem o teu amor, ficar sozinho, pra aliviar essa dor, te dar carinho. Eu não consigo viver sem teu amor. É um castigo ficar sozinho. Meu remédio pra aliviar essa dor. Que eu quero te dar carinho. Eu não consigo viver sem o teu amor. É um castigo ficar sozinho. Meu remédio pra aliviar essa dor. Que eu quero te dar carinho. Eu não consigo viver sem o teu amor. É um castigo ficar sozinho. Meu remédio pra aliviar essa dor. Que eu quero te dar carinho. Viver sem o teu amor. É um castigo ficar sozinho. O meu remédio pra aliviar essa dor. Tudo que eu quero te dar carinho.